viva, sou eterno, não morre. Sou natural, imortal, verso forte. Só tem verso maduro, academia de letras. Criado na selva, entre trutas e tretas. Um dos melhores poetas do planeta. Entre balas da lama, superei, então respeita. E quando a alma fala, é minha voz que traduz. Dei a volta por cima, não tô mais de capuz. Em cima de uma laje, vivendo só viagem. Me afundei, mas retornei pra vida, já tava tarde. Chega de ficar de farde, covarde nem me viu. Tô no estúdio com Gamar, Guinevard, JPNU. Estourei no Brasil, ninguém me segura mais. Floripa MCs, mais pesado que Alcatraz. Várias letras pesada, representa a quebrada. Responsa, conteúdo, só rima equilibrada. Sou pegada de uso, resistência liberta meus pulsos. Personalidade criando assunto, rap real nunca vira de fundo. Flow! Música viva, som eterno, não morre. Sou natural, imortal, verso forte. Só tem verso maduro, academia de letras. Criado na selva, entre frutas e tretas. Música viva, som eterno, não morre. Sou natural, imortal, verso forte. Só tem verso maduro, academia de letras. Criado na selva, entre frutas e tretas. Onde tem força do mal, tem grande fé que acredita. Onde tem escuridão, também temos da vida. E se as dores são big, nossa força é extra. Uns querem paz sem voz, a nossa paz manifesta. Quando a gente se estressa, de segunda a sexta, nós não corre e enfrenta, nós arrisca a cabeça. E quem pensa que é só favelado, tá muito enganado. Tem gênio, é natural, sobrenatural, é mais imortal que o milênio. Nós capina pra comer, mas não queremos só isso. Nós evolui, mata o que é ruim, nós destrói precipício. Não tem MC careta, só rapper viciado, escrevendo mil letras pra ser sempre lembrado. Nós consome todos os beats, todas as letras, todo flow, toda vibe que exalta o nosso pé pra fazer gol. Só lambada de Garrincha, só olé de perna torta, só caneta nessa gincha, só jab socando a porta. Matando ideia porta, sem minha palavra verdade completa. Mentira, a gente enforca, matando a rima desses boca aberta. Música viva, som eterno, não morre. Sou natural, imortal, verso forte. Só tem verso maduro, academia de letras. Criado na selva, entre frutas e tretas. Música viva, som eterno, não morre. Sou natural, imortal, verso forte. Só tem verso maduro, academia de letras. Criado na selva, entre frutas e tretas. Ser favela não é só tá nela, favela no sangue. Ser favela é lutar por ela e salvar o bang. Se não der com o pé da cacanela, falso nós detona. Por virada nós faz gol com a mão, estilo Maradona. Nós respeita os bichona, mas ninguém respeita os comédia. Nós renasce do coma, elimina as tragédias. Nós resgata as putas, mas odeia os nazistas. Se for branco, racista, elimina da pista. Se o papo nasce torto, ele nunca se direita. Nós só salva o que tem jeito, menos quem nos rejeita. Eles exaltam ilusão, e disso nós somos pobres. Nós ostenta a salvação, e é isso que é ser nobre. Se a mansão tá bem bonita, se o carro tá na garagem, consequência do trabalho, meu rap não é viagem. O dinheiro é consequência, salvação é ação. Consequência é reação, a missão é coração. A missão é imortal, consequência material. Nada acaba por aqui, a missão não tem final. Música viva, som eterno, não morre. Sou natural, imortal, verso forte. Só tem verso maduro, academia de letras. Criado na selva, entre frutas e tretas. Música viva, som eterno, não morre. Sou natural, imortal, verso forte. Só tem verso maduro, academia de letras. Criado na selva, entre frutas e tretas.